em alto e bom som, Cidade Verde. Você realiza grandes sonhos por pequenas parcelas. CG 160 Start, a partir de 267 mensais. EBIS 125, a partir de 271 por mês. No consórcio Honda, você paga sua moto em até 80 meses, com garantia de entrega pela fábrica. A CN Motos tem 25 anos de tradição e é a terceira maior concessionária Honda do Brasil. CN Motos, a menor distância entre você e sua Honda. A programação da Cidade Verde está com novos horários. Fique de olho. Às 6 horas tem Notícia da Manhã com Aline Moreira. Às 11:15, Cidade Verde Esporte com Ebert Henrique. Às 11:45, chega o Jornal do Piauí com Joelson Giordani. Às 18:30 é a vez do Jornal Cidade Verde com Nádia Rodrigues. Cidade Verde, mais perto de você e com mais informação o dia todo. Esporte da Sorte apresenta D-Liga, a maior competição de futsal em nosso estado. acompanhe tudo na TV Cidade Verde. Atenção, amantes de plantão. Atenção, amantes de plantão. Vai começar. A partir de agora. No seu rádio. Love Line. Love Line. A linha do amor. Oi, amante, amado, amigo, tudo jóia? Aline Mota chegando com mais um Love Line, levando até você aquela edição especial do nosso programa romântico. Tá prontinho para aquecer o seu coração com as mais belas histórias e mensagens de amor. Estou aqui, ó, para espalhar aquela felicidade em forma de música. Não deixe de participar, mande mensagens carinhosas pro WhatsApp e conecte-se com nossas redes sociais que eu leio aqui para você, tá? Desde já, receba o nosso abraço virtual e se envolva nessa magia musical. E avisa para todo mundo, Aline Mota está no ar. Love Line. Love Line. Tocando a mais bela canção de amor. O amor está no ar. Love Line. Shelter by your heart. O romantismo está no ar. Love Line, Line, Line. Love Line. O amor está no ar. Love Line. Yeah. mais belas canções de amor você ouve um Love Line. Thank you so much. Fique ligado. Daqui a pouco tem muito mais amor no ar. voltamos a apresentar Love Line. É isso, já estou de volta e é hora de renovar as nossas energias. Claro, porque boa palavra cabe em qualquer hora. E de Fortaleza, Curitiba, do Rio de Janeiro, Goiânia, os quatro cantos do país, ligado aqui com a gente. E olha, a persistência é o caminho do êxito. Não desanime diante dos desafios, pois cada obstáculo superado torna-te um forte para alcançar as suas metas e objetivos. Siga em frente com determinação e muita coragem. Vamos então com muito mais músicas na programação. O romantismo está no ar. Love Line, Line, Line, Love Line. All I wanna do is cry, cry. kiss your sweet, sweet lips, baby. Oh, you're ever, ever so tight, and I wanna say it. Someday we'll be together. Ah, yes, we will, yes, we will. Someday we'll be together. Yes, we will, yes, we will. O romantismo está no ar. Love Line, Line, Line. Love Line. Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. De amor no seu rádio.

glare of silence in the bedroom. Toque de amor no seu rádio. Set up. Estamos de volta e agora aquela mensagem especial. Não, vamos mandar abraço para os ouvintes que estão nos acompanhando em várias partes do país e do mundo. O seu Lima Duarte, a Renata Ferreira, o Guilherme Duarte, deve ser parente, né? O Vanderlei, a Isabela Fernandes, o Marcos e o Costa. Quero agradecer a todos que fazem parte da nossa amizade aqui na nossa audiência. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor. A Aline Mota continua com muito mais, só para você. O romantismo está no ar. Love Line, Line, Line. Love Line. canções de amor. Você ouve o Love Line. O amor está no ar. Love Line. Make it through the night. O romantismo está no ar. Love Line. Love Line.